uma brisa por mim passou e perfume de flor senti, arco-íris nascendo eu vi, uma estrela no céu brilhou, adivinha só quem chegou? É Bruna, meu amor, meu pedaço de mim. É Bruna, minha flor, meu pequeno jardim. É Bruna, com você hoje eu sou tão feliz. Com você hoje eu sou tão feliz. Bem que eu senti o sol brilhando diferente, como se pintasse a alma da gente. Bem que eu percebi um novo céu dentro de mim e uma alegria que não tem mais fim. Chuva prateada, uma noite enluarada, voz dos passarinhos, brincadeiras no quintal, flores cor-de-rosa que alguém vai te oferecer, e eu aprendendo a crescer com você. E eu aprendendo a crescer com você. E eu aprendendo a crescer com você. Uma brisa por mim passou e perfume de flor senti, arco-íris nascendo eu vi, uma estrela no céu brilhou, adivinha só quem chegou? É Bruna, meu amor, meu pedaço de mim. É Bruna, minha flor, meu pequeno jardim. É Bruna, por você, com você hoje eu sou tão feliz. Com você hoje eu sou tão feliz. Bem que eu senti o sol brilhando diferente, como se pintasse a alma da gente. Bem que eu percebi um novo céu dentro de mim e uma alegria que não tem mais fim. Chuva prateada, uma noite enluarada, voz dos passarinhos, brincadeiras no quintal, flores cor-de-rosa que alguém vai te oferecer, e eu aprendendo a crescer com você. E eu aprendendo a crescer com você. E eu aprendendo a crescer com você.